Mais uma vez no ar, diretamente do Eco Estúdio da Rádio Campeche, Muqueca de Siri, Galanga, Dia de Reis. Galanga era ganga de jaque catanga, quebrava com anga, cacifica fanga, Galanga era ganga. A história de Galanga, que é o nome africano do Chico Rei, aconteceu por volta do século XVIII, 1700, na cidade de Vila Rica, que hoje é chamada de Ouro Preto. O rei do reino do Congo foi Alukene Mueni Congo, seu fundador, seu rei imortal. Senhor dos gibas, dos dembos e dos ingombes e dos mulumbos, do Congo era o ganga, era o rei geral. Senhor de Angola, Benguela, Canga, Capinda, Tanga, Calinda, Malembo, Matamba, Dunga, Tará. Soba dos matambulas, dos reinos de Aquém e de Alema. Galanga vinha do sangue de Aluquene, Ganga Muene, Macota Babada, Casa Real. O capitão comandante da Guerra Preta de Maramara, o gran lutador, o rei maioral. Zungu veio e Galanga foi no tumbeiro pro cativeiro, deixando o sagrado Congo pra trás. Mas rei de Zâmbia Congo é rei onde chegou Badus Obas. Ganga Galanga era ganga de Jaquica. O rei congolês Galanga havia sido escravizado e trazido em uma das embarcações aqui para o Brasil. Essas embarcações eram desumanas, né? Havia muita doença e eram meses dentro de lugares insalubres e fazia com que qualquer indício de doença, qualquer indício de infecção, fazia o escravagista jogar ao mar centenas de outros negros escravizados também. Durante a viagem, a filha e a mulher de Galanga foram jogados ao mar. Ele sofreu muito com tudo isso e ainda foi parar em uma das minas. Trabalhar numa das minas era um dos piores suplícios para os negros escravizados aqui no Brasil. O tempo de vida em trabalhava com minério de ouro em Minas Gerais não passava de 4 anos. Mas Galanga, já batizado de Francisco, depois foi chamado de Chico, ele recebeu a visão de Santa Ifigênia. Santa Ifigênia, que é uma santa preta, filha de um rei etíope. A santa disse para ele que a liberdade dele, a saída dele daquelas minas, viria através do ouro. De forma bem astuta, o Chico começou a guardar pedaços de minério de ouro, pó de minério de ouro, no seu cabelo. Toda noite ele lavava o cabelo e juntava ali nas próprias mãos o que ele conseguia. Com o montante que ele foi criando de todo o ouro que ele juntava no seu cabelo, ele conseguiu pagar a sua própria alforria. Naquela época acontecia um tipo de escravidão no Brasil chamada de escravos de ganho, onde alguns negros poderiam trabalhar para o seu senhor na cidade, fora ali das minas, e em troca eles tinham que dar uma grande parte, quase que toda a parte do dinheiro que eles arrecadassem para o seu senhor. Chico Rei, ele conseguiu comprar a sua própria alforria, a do seu filho e a de toda a sua irmandade e vários outros amigos negros. Com isso, ele conseguiu fundar com a sua irmandade a Igreja do Alto de Santa Cruz em 1785. Para comemorar a alforria de todos eles, eles dançaram e celebraram e fizeram lá o prelúdio, o que seria hoje chamado de Congada, que é a festa e a coroação do rei do Congo. Um costume que acontece por todo o Brasil, que Ouro Preto relembra muito a história do Chico Rei. Congada bate tambor, rainha chama senhor, com amor todos os santos, vamos ter todos os encantos. É de pai pra filho que vem a congada de Minas Gerais. É de pai pra filho que vem a congada de Minas Gerais. Ê, senhor rei, se a rainha mandou. Yeah, I'm on. pode chegar. Rainha mandou chamar. Hoje é dia de congada, venham todos ver passar. É de pai pra filho que vem a congada de Minas Gerais. É de pai pra filho que vem a congada de Minas Gerais. Chico Rei morreu aos 72 anos de idade, de hepatite. Coisa que era muito raro já um negro naquela época chegar aos 60 anos de idade, passar de 24 anos de idade, era muita raridade para quem havia sido escravizado. O Chico Rei chegou aos 72 anos de idade e foi aí que seu filho ocupou o trono no seu lugar. A história de Chico Rei, ela é uma história de astúcia, de força e principalmente de liberdade através do que ele conseguiu em África e que ele reconquistou aqui no Brasil, que foi o seu próprio império. Professor Ali Santos. É de pai pra filho que vem a nas BGs, Galanga Chico Reis, Sérgio Santos, parceria dele com PC Pinheiro e Wilson Moreira, congada pro senhor Rei. E agora vamos de Martinho da Vila, Folia de Reis. Muqueca de Sirena, 6 de janeiro. Depois tem originais do samba cantando Billy Blanco, com vocal feminino que eu não sei quem é, fica o quiz. Quer saber um projeto maneiro? Leo Dirbank, arroba radiocicleta.floripa. A 25 de dezembro se reúnem os foliões e vão pra rua bater caixa nos portões. Lá vai pandeiro, sanfoneiro, violões. Voltam pra casa dia 6, dia de reis. Por 7 anos se repete o ritual. Pra todo canto levam bem, espantam mal. Diabruras, representa o tinhoso, tentador das criaturas, mas também tem a bandeira do divino, mais atrás os 3 reis magos, procurando Deus menino. Oi, de casa! Oi, de casa! Dia 20 de janeiro, eles dão uma festinha com viola, violeiro, desafio lá vem. Lá, originais no samba. Porque no dá pra Reco, rir, dá pra chorar. Também Rubão. Questão só de peso e medida. Chiquinho. Problema de hora e lugar. Zeca da Cuíca. Mas tudo são coisas da vida. Lele e Bigode. Pra rir, dá pra chorar. Quem souber de quem é esse vocal feminino, o que entre dá em contato. O que é gaceria@gmail.com, que também queremos saber. O que dá pra rir, dá pra chorar. Eu tô só de peso e medida. Problema de hora e lugar. Mas tudo são coisas da vida. O que dá pra rir, dá pra chorar. No jogo se perde ou se ganha, caminho que leva, que traz, trazendo alegria da mãe, levando, levou minha paz. Tem gente que ri da desgraça, duvido que ria da sua. Se alguém se escorrega onde passa, tem riso do povo na rua. O que dá pra rir? Com gente partindo, tem sempre o adeus da amada, o riso chorado mais lindo. Eu posso cantar meu lamento, também sei chorar de alegria. As velas no mar querem vento, no posto é melhor calmaria. O que dá pra rir, dá pra chorar. Um abraço pro meu brother Marcelinho da Lua, Costa Cuca Nova. Ele tem uma playlist no Spotify chamada Samba Chilado. Sou mesmo a palavra sofrência. Quem dicionário não tem mistura de dor, paciência. Quer riso, quer pranto também. Define o Nordeste que canta o canto chorado. Então, eu fui lá me deliciar no Samba Chilado, no Marcelinho da Lua, no Spotify, e encontrei essas faixas aqui, originais do samba, depois Erasmo Carlos, o Tremendão, Geraldo Vandré. Valeu, da Lua! O que seria do Moqueca sem boas fontes? Arroba Moqueca Sim nas redes sociais, Moqueca com U e QU. Toda quinta, 19h ao vivo, aqui no Eco Estúdio da Rádio Campest. Vamos lá com o sorriso dela, Tremendão, Erasmo Carlos. Música. É Muqueca de Siri. Está chegando só pra ver o sorriso dela. Milhares de pessoas na janela só pra ver o sorriso dela. E levante o dedo quem não gosta do sorriso dela. Do sorriso dela. Sorriso dela. Você tem que ver o sorriso dela. Não tem povo mais feliz do que o que tem o sorriso dela. O sorriso dela. O sorriso dela. Quiser encontrar amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Quiser encontrar amor, vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Amor assim não é amor, é sonho, é ilusão, pedindo tantas coisas que não são do coração. Quem quiser encontrar amor, vai ter que sofrer, ter que chorar. Amor que pede amor, somente amor há de chegar, pra gente que acredita e não se cansa de esperar. Feliz então sorrindo minha gente vai cantar, tristeza vai ter fim, felicidade vai ficar. Amor que pede amor, somente amor há de chegar, pra gente que acredita e não se cansa de esperar. Feliz então sorrindo minha gente vai cantar, tristeza vai ter fim, felicidade vai ficar. Quem quiser encontrar amor. Quem quiser encontrar amor. Vai ter que esperar, vai ter que esperar. Vai ter que esperar, vai, vai, vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Depois Geraldo Vandré, agora Astrud Gilberto, Black Magic, A Gira. Some kind of black magic, some power unknown. You've got control of my senses, got my feet off the ground. You've got control of my senses, got my feet off the ground. You've got me turning, turning, you got me spinning around. No matter where I go, what I do, no matter. Digitar no meu radinho, BRM Brasil. Começamos o Moqueca de Siri de hoje, 6 de janeiro de 2022, o ano Tantã, dia de reis. Ale Santos narrou a história de Galanga, Chico Rei, com as BGs de Sérgio Santos, parceria dele com Paulo César Pinheiro, Galanga Chico Rei, e Wilson Moreira, congada para Senhor Rei. O Instagram do Alessandro, professor, é arroba savagefiction ou savage.fiction. Eu anotei aqui, mas eu não tenho certeza se tem o ponto ou não. E se isso faz diferença. Depois, Martinho da Vila, Folia de Reis. Os originais do samba, na formação... Na segunda formação, com Mussum, Rupão, Chiquinho, Zeca da Cuíca e Bigode. e Lelei interpretaram Canto Chorado do Billy Blanco com um vocal feminino que eu pesquisei muito e não descobri de quem é. Quem souber, a música é Canto Chorado de Billy Blanco, Os Originais do Samba, 1966. Erasmo Carlos, O Sorriso Dela, Geraldo Vandré, Quem Quiser Encontrar o Amor, Astrud Gilberto, Black Magic, versão pra gira. E no fundo estamos ouvindo Dom Salvador e Banda Abolição, Folia de Reis. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e QU. Vamos abrir o lado B com Baiano e Novos Caetanos. Folia de Rei. Vocal de Chico Anísio. Muqueca Siri vai lá. Toda quinta, 7 da noite, diretamente do Eco Estúdio da Rádio Campeche, através da Iracema das Chagas Pires, número 80, no Campeche, ao vivo com porta aberta e estúdio aberto para quem quiser conhecer, visitar. A vida não é de festa para o povo do sertão, mas até quem não tem empresta dá a mão. vida é mais dolorida pra esse povo sofredor. Mesmo assim só se vê perdida de amor. Até o lar onde falta o pão tem lá seus dias de alegria ao abrigar uma novena pra fazer oração. A fé do povo é o que há de seu, sem ela tudo vai ser pior. Nem roça, nem gado existem sem Deus. Mas quando é dia de festa, todo o povo do sertão dança para parar as arestas do coração. As moças já tão bonitas ficam lindas como quê? E o homem nem acredita no que vê. Vestindo igreja e palácio, coroa e catedral, para o rezado se dança. Chegança e pastoril se dança pelo Natal. Dia de reis é o final. Coco de roda e toré, orgulho da região que agradava a Lampião. Guerreiro e maracatu, quadrilha e bumba, meu boi, e só saudade depois. A vida não é de festa para o povo do sertão, mas até quem não tem empresta dá a mão. A vida é mais dolorida para esse povo sofredor, mesmo assim só se vê perdida de amor. Até o lar onde falta o pão tem lá seus dias de alegria ao abrigar uma novena pra fazer oração. A fé do povo é o que há de seu, sem ela tudo vai ser pior. Nem roça, nem gado existem sem Deus. Mas quando é dia de festa, todo povo do sertão dança para parar as arestas do coração. As moças já tão bonitas ficam lindas como quê? E o homem nem acredita no que vê. Vestindo igreja e palácio, coroa e catedral, para o rezado se dança. Chegança e pastoril se dança pelo Natal. Dia de reis é o final. Coco de roda e toré, orgulho da região que agradava a Lampião. Guerreiro e maracatu, quadrilha e bumba, meu boi, e só saudade depois. Vestindo igreja e palácio, coroa e catedral, para o rezado se dança. Chegança e pastoril se dança pelo Natal. Dia de reis é o final. Coco de roda e toré, orgulho da região que agradava a Lampião. Guerreiro e maracatu, quadrilha e bumba, meu boi, e só saudade depois. Posso fazer a oração? Sim. Agora uma reza. De olhado, né? Que mal povo procura. Deus te gerou, Deus te generou, olhado e quebrante, deste mal Deus te curou, se for na tua gordura, ou na tua formosura, nas tuas carnes, ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento, se for inveja, se for mal vontade, que seja saído, seja criado, no poder de Deus e da Virgem Maria. Chegou e vem trazendo nessa trouxa muita força e amor. Tradição oral de

do alto da pedreira. As aves voam em seu louvor em revoada. Os rios correm pros mares e cachoeiras. Os filhos cantam em seu louvor. E tudo isso é homenagem a Xangô. E tudo isso é homenagem a Xangô. Xangô de Ogum, Xangô de Odé, de Iemanjá e Oxum. Xangô de Ogum, Xangô de Odé, de Iemanjá e Oxum. Janela, sa rainha conga, venha pra janela, venha ver marujo que já vai pra guerra, venha ver marujo que já vai pra guerra, sa rainha conga, venha pra janela. Me chamou da guria, essa rainha me chamou da guria, mas eu já vou, essa rainha, caminhando devagar, mas eu já vou, essa rainha, caminhando devagar, essa rainha me chamou da guria, essa rainha me chamou da guria, mas eu já vou, essa rainha. Eu já vou, sarainha, caminhando devagar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Guria, tata, guria, guria, tata, guria, guria, tata, guria, tata, guria, tata, guria, tata, guria, tata, guria, tata, guria, tata, guria, tata, sarainha. Me chamou da guria, essa rainha me chamou da guria, mas eu já vou, essa rainha, caminhando devagar, mas eu já vou, essa rainha, caminhando devagar, essa rainha me chamou da guria, essa rainha me chamou da guria, mas eu já vou, essa rainha. Caminhando devagar, mas eu já vou, sarainha. Caminhando devagar, guria, tata, guria, guria, tata, guria, guria, tata, guria, tata, guria, tata, guria, tata, guria, tata, guria, tata, guria, tata, guria, tata. Conga, Muqueca de Cilindro, Dia de Reis, do ano 22, o ano malucão. A seguir vamos de Coladeira, Funaná do Moreré, no remix do Duben, Duben. Vou chacoalhar, requebrar. Vamos lá, chacoalhar. Me deixa rolar.

Depois, Hot Oreia, Lua de Luna e Fantasmatic, Xangô, Congadar, Samaria, Sarrainha Conga e Coladeira, na versão de Dubbing Remix, Funaná do Moreré. No fundo, estamos ouvindo Silo Samples, Manga Rosa, Alternative Mix. Manga Rosa é bom. Quer trocar uma figurinha com este programa nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Muqueca com U e QU. Neste verão estamos com um projeto de rádio portátil. Arroba radiocicleta.floripa. Saca só. No Facebook é só radiocicleta mesmo. Sem o mesmo. Tá curtindo a ilha? No verão? Não jogue lixo no chão, cuide da praia. Venha e vá embora como se nem tivesse vindo, não deixe rastro. Preserve a restinga e não faça barulho. Sem JBL na praia, galera, vamos ouvir o mar. Eu sou o Siri, vulgo Conrad Rose, falo pelos cotovelos. E no terceiro bloco do programa vamos começar com ela, que sempre está presente, que tem cadeira cativa no Muqueca há décadas. Maria Bethânia, com Folia de Reis. E depois ele, o síndico deste programa, Sebastião Rodrigues Maia, Tim Maia. Ainda tem Selvagens, Benegão, Baiana System, Rincão Paciência, Brasa, etc, etc, etc. Flor Gil, com Duda Beat, Sexteto Sicupira, 199, muita coisa, muita coisa. Nesse Muqueca, especial de Dia de Reis. Pela primeira vez o programa cai no Dia de Reis. Bora lá, Maria Bethânia. Tu tem Muqueca, tem Siri, tem Siri com Muqueca, Muqueca de Siri, e Siri de Muqueca e Muquecas de Siri. Bento, o menino Deus e Nossa Senhora. Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora. Salve a hóstia, o Calisbento, o menino Deus e Nossa Senhora. Dê a paz à sua casa pra nossa folia, em nome dos santos reis e do santo filho de Maria. Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora. Salve a Calisbento, o menino Deus e Nossa Senhora. Boa noite quem é de dentro, boa noite quem é de fora. Salve a hóstia, o Calisbento, menino Deus e Nossa Senhora. Os três reis foram chamados pela estrela guia, incenso, ouro e mirra para o santo filho de Maria. Nós cantamos nesse dia com muita alegria, louvando os santos reis e o santo filho de Maria. Boa noite quem é

tamanqueiro tira e bota, bota e tira, tira e bota sem parar. O tamanqueiro tira e bota, bota e tira, tira e bota sem parar. O tamanco do pé, o tamanco do pé, o que que ele é? Tamanqueiro, o que que ele é? Tamanqueiro, o que que ele calça? Tamanco, o que que ele calça? Tamanco. O tamanqueiro tira e bota, bota e tira e bota sem parar. O tamanqueiro tira e bota, bota e tira e bota sem parar. O tamanco do pé, é. O tamanco do pé, o que que ele é? Tamanqueiro, o que que ele é? Tamanqueiro, o que que ele calça? Tamanco, o que que ele calça? Tamanco. A vida dele não interessa a ninguém. Que se não fosse minha curiosidade, não perderia o trem. O que que ele é? Tamanqueiro. O que que ele é? Tamanqueiro. O que que ele calça? Tamanco. O que que ele calça? Tamanco. Se toca viola, é violeiro. Violeiro. Se escreve bicho, é bicheiro. Bicheiro. Se toma birita, é biriteiro. Biriteiro. Se anda de moto, sequência, diretamente do meu quintal, a terra do bonde, Santa Teresa, Bernardo Negrão, seletores de frequência, vamos, depois Baiana System com Digital Dance e o To City, @moquecacini nas redes sociais, cola lá. Ativem as turbinas. Que vida após vida. O que ela nos ensina é que você não tem espírito, você tem corpo, rapá. Pode acreditar que passageiro não é tripulante. Quem mata a sede é água e não refrigerante. Esse atormento é passageira, depois dela vem o sol, tá aí. Pode acreditar que a vida é pra ser vivida, pra ser evoluída. Pra isso mesmo que ela existe, por isso culpar de que ela não é uma só. De garfo, com bico seco, morando em cima do sapato ou não. Tá na hora de recarregar as baterias, energizar as ideias e partir pra cima, partir pra vida, seguindo na missão evolução, irmão. É. Conserve a esperança viva dentro do seu coração, viva. Mantenha a chama acesa dentro e fora do salão, sempre. Na positividade, culpado que é onde estamos. Pro alto e avante, vamos que vamos. Todo dia acorda cedo pro trabalho, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha, lei da Babilônia é diferente. Quem vigia compra trevo escapulário, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha, lei da Babilônia é diferente. Já na descida não sabe descer dançando, sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando, e quando sai da cidade, deixa eu falar Salvador. Já na descida não sabe descer dançando, sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando, e quando sai da cidade, deixa eu falar pra você. Dividi, Salvador, diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa, diz em que cidade que você... Dividi, Salvador, diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa, diz em que cidade que você... Um salve pro meu amigo Egil, DJ Egil, Egil Vieira. Saudade, mano. Todo dia acorda cedo pro trabalho, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha, lei da Babilônia é diferente. Quem vigia compra trevo escapulário, bota seu cordão de alho e segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha, lei da Babilônia é diferente. Já na descida não sabe descer dançando, sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando, e quando sai da cidade, deixa eu falar Salvador. Já na descida vida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando. E quando sai da cidade, deixa eu falar pra você. Divi, Salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você. Divi, Salvador. Diz em que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz em que cidade que você. Divi, Salvador. Two different worlds at the same location. This is a tale of two cities. Some people broke, some people have bridges. A modern day tale of two cities. The poor are run risk while the rich are run business. This is a tale of two cities. Some people broke, some people have riches. Side by side, them I dwell. A rich man's heaven is a poor man's hell. So from here to by here, people them a cry here. Poor people them die here. Gunshot a fly here. Some a live in dream and some a live in nightmare. Now the black a run, attack a walk at night here. Cause money buys options, money buys choices. Who not have no money every day, another crisis. Life get cheap, but not the food prices. How a kind of life this? Chuck! This is a tale of two cities. Some people broke, some people have riches. A modern day tale of two cities. Poor I run risk while the rich I run business. Yeah, this is a tale of two cities. Some people broke, some people got riches. Side by side, them I dwell. A rich man's heaven is a poor man's hell, yo. Because you're living in a messed up place. You need an armed guard at your gate just to feel safe. When the place it gets so corrupted, till not a shadow of the dark can be trusted. All we hear is more carjacking, more kidnapping. Stop light red, but nobody not stopping. When a little youth a beg if they wipe your car glass, you just press gas and drive fast, fast. Agora no bom português, uma história da África. Galanga livre, Rincon, paciência, sapiência. Arroba Moqueca Siri. Tipo Nefertiti. Nossa coragem levantar, pro nosso medo me encolher. Fui convidado pro jantar, migalhas não vou recolher. Vida me chama pra cantar, sem fuga livre pra correr. Um bom terreno pra plantar, e a casa preta se ergue. Os carros da hora, Lamborghini. Vender a cultura, é loucura. Pegue logo seu fura, elimine. Pretinha, rainha, ensine. Chamando atenção sem um biquíni. O rap dos clones é da noni. Quando tá no meu nome é contini. Meia volta Mussolini, ai ai. Salve, salve, Selassie, ai. Logo fico mais forte, entendeu pai? Verdinho na lata, popai. Ai, tô escurecendo meu verso. Tipo vitiligo com efeito inverso. Ha, microfone meu brinquedo. É por isso que minhas palavras eu meço. Vamos atacar pra se proteger, pra se destacar. levantar. Pro nosso medo me encolher. Fui convidado pro jantar. Migalhas não vou recolher. Vida me chama pra cantar. Sem fuga livre pra correr. Um bom terreno pra plantar. E a casa preta se ergue. Balança, balança, mas não cai. Avança na dança, mas não cai. Balança, balança, mas não cai. Avança na dança, mas não cai. Balança, balança, mas não cai. Avança na dança, mas não cai. Ande, não pare de mexer pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Ande, não pare de mexer. Ande, não pare de mexer pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Ande, não pare de mexer. Bora mesmo. Ande, não pare, não pare, não pare. Confiante, não pare de mexer. Ande, não pare de mexer pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Ande, não pare de mexer. Ela me chamou para dançar um raga. Que bom que ela mexeu com a pessoa errada. Ela me chamou para dançar, dançar. Que bom que me chamou para dançar. Um reggaeton, como todo mundo, só nós no salão. Colado e senti a sua respiração. Sua parede fez tremer o chão. Sintonia fina que dispensa explicação. Cheia de ironia, me deixa sem graça. Gengibre, gabriela em frente à bar da cachaça. Esse for pessoa, falo de bagulho. Ela é o presente que o acaso deu pra mim. Furo um equilíbrio, só fuma quando bebe. Definitivamente essa gata não é leve. Ela é pra frente e me põe pra cima. E põe nas reservas de pura serotonina. Ela é legalizer, eu vou no cinista. Acho que acabaram os meus dias de pista. Ouvi Bobby Weiser, Milton Tom Jobim. Acabou essa brincadeira, e aumentou o meu tesão na vida. Poder de agir o meu elan vital. Não tenho medo dessa despedida. Avança na dança, mas não cai então. Ande, não pare de mexer pra trás. Ande, não pare de mexer. Ande, não pare de mexer. Pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra. Ande, não pare de mexer. Bora mesmo. Ande, não pare, não pare, não pare. Confiante, não pare de mexer. Ande, não pare de mexer. Pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra. Ande, não pare de mexer. Terceira parte cheia de mixagens. Esta ao fundo é de Kim Coia, Gotham Project. Queremos paz, mais beijo na boca e menos arminha. mais feijão e menos fuzil, mais vacina e menos babaquice. Começamos esse terceiro quarto de programa com Maria Bethânia, Folia de Reis. Depois, Tim Maia, o síndico deste programa, o síndico do mundo, do universo, de todas as galáxias, com a festa de Santo Reis. Santo Reis, 6 de janeiro, dia de hoje. Selvagem, Tamanqueiro, nome da música. Benegão, os seletores de frequência. Vamos. Baiana System, Digital Dubs e Youth. Two Cities, duas cidades, no bom português. Rincón Paciência, Galanga Livre, Galanga, batizado Francisco no Brasil, rei no Congo, escravo no Brasil, Chico Rei, comprou sua alforria, acumulando pepitas de ouro, pedaços, farelos de ouro no seu cabelo. Em Vila Rica, lá para os idos de 1700, antes de Gutenberg. Viva Galanga e um brinde a todos que não se deixam escravizar. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá diretamente do Eco Estúdio na Rádio Comunitária Campeche, toda quinta, 7 da noite, até quase 9. 9 horas entra o proselitismo babaca da Voz do Brasil. Este programa não concorda com o Bolsonaro em nenhum aspecto. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e QU, se quiser trocar uma ideia ou também criticar, sugerir repertório, mandar material, produz música inteligente, independente. Queremos paz. Sem discurso de ódio. Muqueca de Siri desde 2006. Um canal rebelde de comunicação livre na luta pela democratização dos meios de comunicação e sem fazer carinha de quem está gostando demais. Começar ao lado B com uma parceria inusitada, Flor Gil com Duda Beat. Que som é esse? Depois Sexteto Sicupira 199 e a Boyomi. É, tem tudo isso ainda. E ainda finaliza com Planet Ramp. Arroba Muqueca Siri, você já sabe, também tem um projeto bem interessante de rádio volante. Arroba radiocicleta.floripa. Independente, sempre livre. No fundo, as cordas de Hamilton de Holanda. A sequência, galera. Primeiro, Sexteto Sicupira. Fazia o baile na Estudantina. Ô, saudade! Da Beat. E agora 199, Rod Martins, Tico Tico no Pubá. O Tico Tico tá da outra vez aqui, o Tico Tico tá comendo no fubá. O Tico Tico tem que se alimentar, que vai comer mais minhoca no pomar. O Tico Tico tá, tá outra vez aqui. Tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem que se alimentar. Quem vai comer mais minha carne, comer mais, por favor. Tira esse bicho de celeiro, porque ele acaba comendo fubá inteiro. Nesse tico de cá, em cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode brincar. Já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiche para ver se ele comia. Botei um galão, espantalho, pão, mas ele acha que fubá que é boa alimentação. Tico-tico tá, tá outra vez aqui. Tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem que se alimentar. Que vai comer mais minha carne, comer. O tico-tico tá, tá outra vez aqui. Tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem que se alimentar. Que vai comer mais minha carne, comer. Mas por favor, tira esse bicho de celeiro, porque ele acaba comendo fubá inteiro. Nesse tico de cá, em cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode comer. Para ver se conseguia. Bateu ao peixe para ver se ele comia. Bateu um galão, espantalhou a sua palma. Mas ele acha que fubá que é boa alimentação. Tico-tico tá, tá outra vez aqui. Tico-tico tá comendo meu fubá. Tico-tico tem que se alimentar. Que vai comer mais minha carne, comer. Tico-tico tá, tá outra vez aqui. Tico-tico tá comendo meu fubá. Tico-tico tem que se alimentar. Que vai comer mais minha carne, comer. Nesse tico de cá, em cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pintar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao peixe para ver se ele comia. Botei um galão, espantalhou a palma, mas ele acha que fubá que é boa alimentação. Tico-tico tá, tá outra vez aqui. Tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem que se alimentar. Que vai comer mais minha carne, comer. O tico-tico tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. O tico-tico tem que se alimentar. Que vai comer mais minha carne, comer. Canal você ouve Tico-Tico no Fubá no Eletrofunk. Esse foi Rod Martins na voz de 199. Antes teve dueto de Flor Gil, neta de Gil, meu melhor patrão até hoje, com Duda Beat. Que som é esse? Abrimos com Sexteto Sicupira, Rala Coxa. Agradecer a presença de Sinari Rosa aqui no estúdio hoje. O que a seria sempre feito com um estúdio aberto para quem quiser colar, visitar, conhecer, saber como é que funciona uma rádio comunitária autêntica. De múltiplas vozes, sem bispo, sem patrão, sem caô. No fundo estamos ouvindo a Baiomi Afrobeat Orquestra, Malunguinho, outro rei africano. Hoje, no começo do programa, tivemos a presença do professor, historiador, Ale Santos, contando a história de Galanga, Chico Rei. E agora, no fundo, estamos ouvindo a Baiomi, que vem daqueles bonecos, feitos com o resto de pano, que as escravas levavam pra senzala pra fazer brinquedo pras suas crianças. Rebelde desde 2006. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e Q-U. No fundo, a Bayomi Afrobeat Orquestra. Malunguinho. Toda quinta, 7 da noite. Este programa ocupa a frequência 98.3 MHz da Rádio Comunitária Campeche, diretamente do Eco Estúdio, de porta aberta, para quem quiser conhecer. Domingo, das 11 ao meio-dia, tem o repeteco do programa. Vem disco novo do Planet Rap aí, galera. Mandar um abraço pro meu grande irmão, brother Joel Formigão, Formiga. Encerrar com o Planet Rap, ao contrário daqueles coxinhas, aqueles babaca lá do Roger, do Traje a Rigor, que fica cantando sempre a mesma coisa, pensando sempre do mesmo jeito. Planet Rap vem de disco novo com músicas inéditas, valeu? Então ouvi uma coisa lá de trás, uma demo tape de Funk Buda. Até mais, galera, eu sou o Siri, arroba Muqueca Siri nas redes sociais, vem aí a Rádio Cicleta. Planet Rap. carioca com o dedo, meu estilo carioca, invadindo o mundo. Chegou pra detonar os demônios que fazem isso. Vão ter que aturar as barreiras do meu cérebro. O que eu quero? Isso é meu, como meu, sou sincero. Não é tempo pra fazer acontecer. Forme antes de falar, pra não se fuder. Eu vejo seus valores antes de me criticar. Uma erva natural, não pode te prejudicar. Pergunte ao médico formal, aí pergunte ao deputado, porque é ilegal. Não faça apologias, droga, não quero fazer. Faça o que você quer, o que te dá prazer. Que sucesso não você manda se fuder. Todos têm o direito de pensar e acontecer. Não seja escravo de si mesmo, seja você. Muitos não vão gostar, outros vão criticar. Mas eu faço o que quero e não vou te prejudicar. Tentando te alertar que uma erva natural não pode te prejudicar. Não pode te prejudicar, muito menos te matar. Tô negando pra massacrar, depois você paga pra ele inventar. Se preju e baixar, faça o que você quiser sem se influenciar. Não deixa a polícia pegar, você não pode vacilar. Tem que ter queimado tudo antes dos anos chegar. Isso pros que vai parar. Não, Alice, já! Uma erva natural não pode te prejudicar. Prender de rap, funk, funk, que speed, freak, car. Isso é uma sua família tentando legalizar. Não faça apologia, nem quero catequizar. Saber a decisão que vai tomar, cantando rap rock. Tô tentando te formar. Não falei do que não sabe pra não se prejudicar. Puta, baixo pesadão. Baixo pesadão. Baixo pesadão. Formigão.